tema hoje aqui daquilo que vai ser colocado aqui é ausência de princípios morais. Isso já foi colocado outras vezes, né, bastante tempo atrás, algum tempo atrás, sobre essa questão de como é que está essa questão dos princípios morais, ou da moralidade, ou da ética, como é que está funcionando isso hoje, né? É até de comum acordo, né, de que realmente nós percebemos que todos os dias a gente olha na televisão, lê no jornal, escuta no rádio, alguns acontecimentos, algumas atrocidades que acontecem no nosso dia a dia, né? E eu vou colocar aqui só uma que aconteceu há uns 2 ou 3 meses atrás, que é aquele caso. Veja bem, antes de colocar isso, nós deixamos bem claro que nós aqui não estamos tentando julgar a atitude de ninguém. É apenas um comentário daquilo que aconteceu. É aquele caso do menino Bernardo, né, que foi, pelo que as evidências mostram, foi assassinado, né, pelo pai, pela madrasta, inclusive até estava envolvido, se não me engano, uma assistente social. Mais uma vez, não estamos aqui julgando nada. Provavelmente, sem querer justificar essa ação dessas pessoas, mas é bem provável que esse menino esteja muito melhor, né, junto de sua mãe já desencarnada, que também havia desencarnado por alguns motivos que às vezes talvez não tenham sido bem explicados. Mas talvez ele esteja melhor, não querendo justificar a atitude das pessoas. Não estamos aqui julgando ninguém, certo? Mas isso é fato de que princípios morais aí não existiram. Certamente, alguma coisa está acontecendo para que esse tipo de atitude aconteça, digamos assim, ocorra, principalmente de um pai, de uma madrasta que também parece que tinha curso superior, não sei. Enfim, todos eles eram extremamente inteligentes, todos com curso superior, todos eles extremamente com conhecimento, entre aspas, né? E aí fica aquela pergunta, por que que isso está acontecendo? Por que que ocorre isso? Em pleno século XXI, né? Aí eu vou falar, vamos tentar colocar para vocês as ideias assim de um filósofo alemão. O nome dele era Max Scheler. Ele era alemão, ele nasceu em Munique, lá em 22 de agosto de 1874, e veio a desencarnar em 19 de maio de 1998. Ele era um grande filósofo, e ele trabalhava principalmente na questão fenomenológica, na questão ética e na questão de antropologia filosófica. É bastante coisas complicadas, mas aqui nós vamos tratar da questão da ética, que ele falava bastante. Então, ele lá, um pouquinho antes dele desencarnar, mais ou menos lá em 1910 a 1915, ele escreveu um livro, uma obra muito boa, fantástica. O nome do livro é A Visão Filosófica do Mundo. E lá no capítulo, existe um capítulo lá que ele escreve, o subtítulo do capítulo é O Homem e a História. Então ele coloca lá, vou ler para vocês porque isso aqui é impossível a gente passar sem ler aquilo que está escrito, né? O homem contemporâneo, naquela época, já existia a contemporaneidade. Nós estávamos já na idade contemporânea. O homem contemporâneo é o desertor da vida. Desertor dos seus valores fundamentais, das suas leis e do seu sagrado sentido cósmico. Ele vive uma doentia exaltação do seu próprio ser, valendo-se de simples substitutos, que seriam a linguagem e os utensílios, em detrimento das autênticas qualidades e atividades vitais passíveis de desenvolvimento. O que, que ele quis dizer com isso? O homem é um desertor da vida, de seus princípios, daquilo que mais de bom existe dentro de nós. Em razão do quê? De dar mais importância hoje à linguagem, que ele coloca aqui, linguagem. Linguagem, o que, que é? As pessoas falam, mas nem sempre falam aquilo que é sincero, aquilo que é de dentro deles. Falam, às vezes, para convencer as pessoas a respeito de suas ideias, mas sem, às vezes, ser sincero. E, principalmente, valendo-se de simples substitutos, ele se refere mais aqui é dos utensílios. O que, que é utensílios? Hoje, as pessoas dão mais valor ao seu automóvel novo, ao seu carro de luxo, à sua casa, a tudo aquilo que tem dentro da casa, que, claro, tem sua razão de existir, porque ele nos dá conforto, mas ele se esqueceu de si mesmo, dos seus valores que estão dentro dele, que estavam, pelo menos, dentro dele, que é um valor que seria, como a gente falou algum tempo atrás, que seria aquela lei moral, o valor da moralidade, da ética. Então, aquela lei natural, que era uma lei divina, que é a lei moral, ela está um pouquinho, eu diria um pouco mais do que um pouquinho, né, afastada de nós, exatamente por esses motivos, né, de que o homem hoje, ele não está mais dando tanto, o homem aqui, quando eu falo, não é só homem, mas é homem e mulher, é seres em geral, não estão mais dando tanta importância realmente ao ser, aquilo que existe dentro dele, mas em ter. Em ter cada vez mais. E olha o que, que ele coloca aqui. O homem contemporâneo é um desertor da vida. O que, que é um desertor? É alguém que foge. Foge de sua própria existência. Por causa do quê? Porque ele, às vezes, não quer aceitar as suas próprias condições. As suas próprias condições, a sua própria condição de existência. Aí ele vai buscar o quê? O carro novo, a casa nova, como é que é agora? Tem um monte de coisa nessa questão de telecomunicações, de comunicações, é Facebook, é... Eu não vou falar muito nisso porque eu não entendo mais disso aí, não entendo nada quase disso aí. Mas ele busca muito nisso é se esconder dele próprio. As pessoas hoje esqueceram daquele seu valor moral e se escondem na frente de um computador, na frente de um... Como é que é? De um... tablet e essas coisas todas aí, e preferem ficar aí do que falar cara a cara com uma pessoa. As pessoas estão cada vez se escondendo mais. E o que, que acontece com isso? Ora, onde é que está o sentido de moralidade e de ética nessa questão aí? Nada contra os internautas e todos aqueles que fazem esse tipo de contato. Mas as pessoas estão cada vez se comunicando menos cara a cara, olhando olho no olho. Uma outra parte, aqui ele também critica, porque naquela época lá, recém existia o início da Revolução Industrial, então ele coloca aqui, somos vítimas de um processo de industrialização que expropriou, tirou o homem de si mesmo. Mais uma vez ele coloca aqui, expropriou. Expropriou quer dizer tirar, expropriar, tirar. O homem de si mesmo, na medida em que se substitui os valores nobres, ética, moral, né, do viver, pelos valores da utilidade pragmática. O que é pragmatismo, para todos entenderem? É utilitarismo. Todo mundo hoje faz alguma coisa pensando em algo em troca. Ninguém faz nada por um favor, ninguém faz nada pensando em fazer o bem, não importa quem, sem querer nada em troca. É aquilo aí que se chama de pragmatismo. É o famoso pragmatismo, dentro da filosofia, pragmatismo ocidental. No Oriente, já isso é um pouco diferente. Mas aqui, no Ocidente, é o pragmatismo ocidental. É a ideia de que tudo precisa de um pagamento, tudo precisa de um favor, retribuindo um outro favor. Ele coloca também aqui, isso aqui é uma coisa para a gente refletir depois. O homem de hoje em dia tem aceitado substituir a afetividade. O que é a afetividade? É o gostar de uma outra pessoa, que é um rico sentimento, pela gentileza. As pessoas podem ser gentis, mas elas não estão sendo sinceras, que é aquilo que se chama de teatro social. Hoje, se nós formos em qualquer lugar, as pessoas podem ser extremamente gentis, mas às vezes, se tu olhar no olho do olho mesmo, no olho, elas não estão sendo sinceras. É o teatro social. A fidelidade, ele não quer aqui se colocar a fidelidade de homem para mulher, ou de namorado para namorada, ou vice-versa. É a fidelidade de uma pessoa para uma outra pessoa. A simples fidelidade de tu dizer para uma outra pessoa aquilo que é certo, a verdade. Então, a fidelidade, que era o prosseguimento natural de uma mentalidade acerca do amor, né, e da afetividade, e da confiança, que fazia com que os envolvidos aprendessem e conseguissem ter uma relação harmoniosa entre eles, se tornou hoje aquilo que são contratos. Contratos. Hoje ninguém mais consegue ser fiel. Hoje não se faz mais negócio, hoje não se faz mais nada se não existir um contrato irregistrado, sacramentado, com registro, com assinatura registrada, afirmação de assinatura, registro de firma, não sei o quê, em cartório. Naquela época, isso aí era um insulto, tu pedir um contrato de algo, né, que tu, digamos assim, que você, que nós, dássemos a nossa palavra. Hoje não existe mais isso. O fio do bigode, hoje, como se falava, não existe mais. Hoje tem que ter um contrato para tudo. E aqui ele conclui assim: com isso podemos entender que aquilo que ele está apontando, que existe uma substituição de um dos grandes atributos, digamos assim, que é uns atributos éticos e morais, que seria a honra, pelo cartório. Hoje a honra, pouco se ouve falar em honra, em honestidade, em integridade moral, em sensatez. Hoje tudo está medido por um contrato firmado em cartório. Então, ele aqui tenta colocar o porquê, e olha que isso aqui ele escreveu há 92, 93 anos atrás. Já naquela época existia uma decadência dos valores éticos e morais. Isso lá em 1910, 1912, quando ele escreveu esse livro aqui. E ele veio a falecer em 1928, certo? Então, de lá para cá, a tendência, passamos por uma Primeira Guerra, passamos por uma Segunda Guerra Mundial, passamos por outras guerras de menores portes. E hoje, como é que estamos nessa questão dos valores morais, éticos? É uma coisa que fica aqui, então, a proposta dele, né? Mais uma vez, sobre essa questão aqui de pensar nessa, que está entre aspas, que o homem é um desertor da vida. Então a gente fica aqui tentando provocar o motivo de reflexão, por que isso está acontecendo? E o que é que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? Então é isso. Obrigado.